3178, boa noite, avistado, cheque o trem. O vento é de 150 graus com 8 nós, o altímetro no 0, 15. Autorizado pouso na cabeceira 10. Afirmativo, baixou e travou, livre pouso na 10, 3178. Aliás, eu vou... 9214. 9214, chame Torre 1895, então, boa noite. Torre 18, 1 ou 9014? 1 ou 8, decimal 95. 1895, obrigado. R224, Aracaju, temos pré-autorizado 190, aceita? Sente para aguarde para cópia o CNM 224. O TAN 3178 no solo aos 41, ao livrar à direita, chega o solo em 121 no decimal 9 e tenha uma boa noite. Tano 3178, chamou? Tano 3178, táxi de Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 08. Você é 6224, Aracaju, 190, pronto, cópia? C 224 para Aracaju, autorizado 190. Decolar da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo após Jamo, direto Aracaju. Controle no 208 e transponder 5571. Controle 1208, transponda. 1208, controle, transponda 5571. Dois quatro, procedimento correto, participando para posicionamento. Bruno 924, corrijo, 9214, tá no solo aos 45, olha o lado à direita, chama o solo em 121, decimal 9, tenha uma boa noite. Até já. Chegou 9214, Bruno, 9214, taxi Alfa, resposta 3 Juliette. Resposta 3 Juliette, 9214. 4, autorizado em Graça da Juliette, portão 02. Graça da Juliette para 02, 9224, ela acabou aqui. Salvador? Approach control, good evening, my 5809 with you, descending to 150, request tuna position. Webjet 5, 5809, descent 050 heading ETAC position, squawk identity. Identity at position 050 at 5809. Boa noite, 600, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Mari, 050, pode botar, está com a gente entrando. Type 6809 and descend 2,000 feet, altimeter 31015, clear the last X-ray. 1015-2000, clear LS. What's your X-ray, 5809? 3600, desça para 3000 pés, 1015. 3000 pés, Jet 5809, establish ILS X-ray 10. Roger, Web 6809, call Soto Tower, 118.95. 118.95, thank you very much, and congrats on the day, sir. Bye-bye. Thank you. Soto Tower, Web 5809, with you, crossing, actually, establish an ILS X-ray 10. Here is down and locked. Good evening, Web 5809, I have you in sight, clear to land runway 10, QNH 1015, and the wind is 140 degrees with 9 or knots. 140 with 9 or knots, 1015, we clear to land 10, Web 5809. Via Índia e Alfa do ponto de espera do 10, chame Torre 1195, Kenegal 10105, boa viagem. Índia e Alfa, ponto de espera 3895, puxa 6224. 6600, desça para 2000 pés, 1015 permanece, livre LS X-Ray. 2000 pés, está livre LS com 1015, está 3600. Ou 6224, boa noite. Após o web na curta, ali mantém a 10, o altímetro no 015. Após o web ali mantém a 5809 no solo aos 01, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Kilo para posição 5 do pátio 3 na minha escuta. We're going to clear the one on the right side via Alfa e Kilo, patch to actually apron number 3, position 5589. Roger, I'm sorry, Alfa e Kilo to apron 3, position 5. Puxa 6224, está autorizada a sua decolagem da 10, vento de 1,40 graus com 8 nós. Ok, livre decolagem para o Xané 6224, está iniciando o 10, obrigado. Identifique, chegada a Mari, vento 050. Position 7, so pay attention for the marshal in the apron 3, okay? No problem, we're gonna maintain looking around for the marshal, actually change the position to number 7, thank you, 5-8 journey. Puxa 6224, chame o controle em 120, decimal 8. Decolagem foi 02, tenha uma boa noite. 208, uma boa noite, até a próxima, Oxa. Controle, boa noite, Oxa 6224. Na sua escuta, decolado. 6224, boa noite, contato radar, suba 190 na saída Puca. 9-0, possibilidade de voar, é com ajuda presente? Enquanto ela concentra aqui, um momento andando. É 6224, utilizado pelo centro direto, Aracaju. Direto ao Aracaju, 6224, obrigado. Radon ILS, eu tenho 3600. 3600, complete o ILS, chame torre, 1895. 1895, eu tenho 3600. Web 5716, desça para 2000-1015, livre ILS X-Ray. 2000-1015, ILS X-Ray, 5716. Salvador, TAM 3600, passando Simbra, baixar travado. 3600, boa noite, avistado, Kenegal no 015, vento de 140 graus, 9 nós, livre pouso na 10. 1 na 0 no 5, tá livre pouso na 1 na 0, TAM 3600.